do Brasil. Tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. Quem é MTV? Quem é MTV? No final dos 90 o Brasil. Tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. A gente explode se for campeão, depois se fode na eleição. A gente perde a Copa e aprende a eleger quem é honesto e competente. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Já dizia o general de Gaulle, este país não é sério. Mais vale um craque de gol que dois de araque no ministério. Mas que mistério. Quem é MTV? Quem é MTV? No final dos 90 o Brasil tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. Mas quem é MTV? Quem é MTV? No final dos 90 o Brasil tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. Quer trocar a Copa do Mundo por um Brasil sem vagabundos? Chove chuva na terra do sol, chove cartola no futebol. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fica assim combinado então, se a bola no pé, deixa na mão. Que vantagem Gerson vai levar? É nas urnas que eu vou me vingar. Porque eu vou me vingar. MTV, quem é MTV? No final dos 90 o Brasil tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. Mas quem é MTV? Quem é MTV? No final dos 90 o Brasil tem um pé no Penta, o outro em Chernobyl. O outro em Chernobyl.